Ficheiro 34, página 192. A sensação de respiração rítmica indica ou que as pessoas acordaram ou que, na verdade, nunca estiveram a dormir. Inclino-me mais para esta última hipótese. A voz do Finnick surge de um volume nas sombras. Então devias perguntar, Pita. É o que faz a Annie. Perguntar a quem? Indaga o Pita. Em quem posso confiar? Bem, em nós, para começar. Estás no nosso pelotão, responde a Jackson. Vocês são os meus guardas, esclarece o Pita. Também, anui ela. Mas salvaste muitas vidas no 13. Isso não é coisa que se esqueça. No silêncio que se segue, tento imaginar não ser capaz de distinguir a ilusão da realidade. Não saber se a Prime e a minha mãe me amaram, se o Snow era meu inimigo, se a pessoa do outro lado do aquecedor me salvou ou sacrificou a vida. Com pouco esforço, a minha vida transforma-se rapidamente num pesadelo. De repente quero contar ao Pita tudo acerca de quem ele é e quem eu sou e como fomos ali parar. Mas não sei como começar. Inútil, sou uma inútil. Alguns minutos antes das 4 horas, o Pita volta-se de novo para mim. A tua cor preferida é o verde? Sim. Depois penso em algo mais que possa acrescentar. E a tua é o cor de laranja. Cor de laranja? Ele não parece convencido. Não o cor de laranja vivo, mas suave, como o pôr do sol, explico. Pelo menos foi isso que me disseste um dia. Ah, ele fecha os olhos por um instante, talvez tentando evocar um pôr-do-sol. Depois acena com a cabeça. Obrigado. De repente saem-me mais palavras. És pintor? És padeiro? Gostas de dormir com as janelas abertas? Nunca pões açúcar no chá e dás sempre 2 nós nos atacadores dos sapatos. Depois entro rapidamente na minha tenda, antes que faça alguma coisa estúpida como chorar. De manhã, eu, o Gale e o Finnick saímos para disparar contra os vidros dos edifícios para a equipa de filmagens. Quando voltamos para o acampamento, o Pita está sentado num círculo com os soldados do 13, que estão armados, mas a conversar abertamente com ele. A Jackson inventou um jogo chamado Verdade ou Mentira, para ajudar o Pita. Ele fala de qualquer coisa que acha que aconteceu e eles dizem-lhe se é verdadeira ou imaginada, acrescentando normalmente uma breve explicação. A maior parte das pessoas do 12 morreu no incêndio. Verdade. Menos de 900 chegaram com vida ao 13. O incêndio foi culpa minha. Mentira. O presidente Snow destruiu o 12. Da mesma maneira que destruiu o 13, para mandar um recado aos rebeldes. O jogo parece-me uma boa ideia, até perceber que serei a única pessoa capaz de confirmar ou negar a maior parte das coisas que o atormentam. A Jackson divide-nos em vigias. Eu, o Finnick e o Gale somos todos emparceirados com o soldado do 13. Assim, o Pita terá sempre acesso a alguém que o conhece melhor. Não é uma conversa regular. O Pita passa muito tempo a esmiuçar mesmo pequenas informações, como o local onde as pessoas compravam o sabão no 12. O Gale informa-o sobre muitas coisas no 12. O Finnick é o especialista nos 2 jogos do Pita, porque foi mentor no primeiro e tributo no segundo. Mas como a maior confusão do Pita revolve à volta da minha pessoa e nem tudo pode ser explicado de forma simples, as nossas conversas são difíceis e tensas, apesar de abordarmos apenas os pormenores mais superficiais. A cor do meu vestido no 7. A minha predileção por pãezinhos de queijo. O nome da nossa professora de matemática quando éramos pequenos. A reconstrução das memórias que ele tem de mim é um processo doloroso. talvez nem seja possível depois do que o Snow lhe fez, mas parece-me justo ajudá-lo a tentar. Na tarde seguinte, somos informados de que todo o pelotão é necessário para encenar um propo bastante complicado. O Pita tinha razão numa coisa. A Coin e o Plutarque não estão satisfeitos com a qualidade das imagens que têm recebido do Plutão Estrela. Muito apagadas, pouco inspiradoras. A resposta óbvia é que eles nunca nos deixam fazer nada senão representar com as nossas espingardas. Contudo, o que interessa não é defender-nos, mas produzirmos algo que eles possam aproveitar. Por isso, hoje foi escolhido um quarteirão especial para as filmagens. Até tem dois casulos ativos. Um deles solta uma saraivada de tiros. O outro apanha o invasor numa rede para interrogatório ou execução, consoante a preferência do captor. Mas continuamos num quarteirão residencial pouco importante, sem grandes consequências estratégicas. A equipa de filmagens quer transmitir uma sensação de maior perigo, libertando bombas de fumo e acrescentando efeitos sonoros com mais tiros. Envergamos pesadas vestes protetoras, até mesmo a equipa, como se nos dirigíssemos para o centro dos combates. Os que têm armas especiais são autorizados a trazê-las juntamente com as espingardas. O Boggs devolve também ao Pita a sua espingarda, mas faz questão de dizer em voz alta para que todos ouçam que ela está carregada apenas com cartuchos sem balas. O Pita apenas encolhe os ombros. Não sou grande atirador de qualquer maneira. Ele parece absorto em observar o Pollux ao ponto de se tornar importuno. Quando finalmente descobre o que procura e começa a falar com grande agitação. És um Avox, não és? Percebo pela maneira como engoles. Havia dois Avoxes comigo na prisão, o Darius e a Lavínia, mas os guardas chamavam-lhes os Ruivos. Tinham sido nossos criados no centro de treino, por isso decidiram também prendê-los. Vi-os serem torturados até à morte. Ela teve sorte. Usaram voltagem a mais e o coração dela parou logo. Mas levaram dias a acabar com ele, espancando-o, cortando-lhe partes. Estavam sempre a fazer-lhe perguntas, mas ele não conseguia falar. Fazia apenas aqueles ruídos horríveis. Eles não queriam informações, percebem? Queriam que eu visse. O Pita olha em volta para os nossos rostos aturdidos, como se estivesse à espera de uma resposta. Quase ninguém fala. Ele pergunta: verdade ou mentira? A falta de resposta deixa-o mais irritado. Verdade ou mentira? Insiste. Verdade, responde o Boggs. Pelo menos, tanto quanto sei, verdade. O Pita descontrai-se. Bem me parecia. Não há nada brilhante nessa recordação. Ele afasta-se do grupo, murmurando qualquer coisa sobre dedos das mãos e dos pés. Aproximo-me do Gale, encosto a testa à armadura no peito dele e sinto o seu braço a apertar-me. Finalmente, ficamos a saber o nome da rapariga que vimos o Capitólio raptar do Bosque do Doze. O destino do soldado da paz, nosso amigo, que tentou poupar a vida do Gale. Não é o momento para evocar memórias felizes. Eles perderam a vida por minha causa. Acrescento-os à minha lista pessoal de matanças, que começou na arena e agora inclui milhares. Quando levanto os olhos, percebo que o acontecimento afetou o Gale de modo diferente. A expressão dele diz que não existem montanhas suficientes para esmagar, cidades suficientes para destruir, promete a morte. Com o relato macabro do Pita ainda fresco na cabeça, atravessamos as ruas de vidros partidos até alcançarmos o nosso alvo, o quarteirão que devemos tomar. É um objetivo real a atingir, apesar de pequeno. Reunimo-nos à volta do Boggs, para examinar a projeção holográfica da rua. O casulo dos tiros situa-se a cerca de um terço do caminho, mesmo por cima do toldo de um apartamento. Devíamos ser capazes de o ativar com balas. O casulo da rede fica ao fundo, quase na esquina seguinte. Isso exigirá alguém para fazer disparar o mecanismo do sensor corporal. Toda a gente se oferece, exceto o Pita, que parece não perceber exatamente o que se está a passar. Não sou escolhida. Mandam-me para o Messala, que me aplica alguma maquilhagem na cara para os possíveis grandes planos. O pelotão assume as suas posições sob as ordens do Box e depois temos de esperar que a crescida posicione também os operadores de câmara. Estão ambos à nossa esquerda, com o Castor à frente e o Pollux na retaguarda, para não se filmarem um ao outro. O Messala lança duas bombas de fumo para criar um ambiente. Como isto é, ao mesmo tempo, uma missão e uma filmagem, estou prestes a perguntar quem manda, o meu comandante ou a minha realizadora. Quando a crescida grita, ação! Avançamos lentamente pela rua nebulosa, exatamente como num dos nossos exercícios no quarteirão. Toda a gente tem pelo menos uma porção de janelas para estilhaçar, mas ao Gale cabe o verdadeiro alvo. Quando ele acerta no casulo, nós abrigamo-nos, escondendo-nos nas portas dos prédios ou deitando-nos nas bonitas lajes cor de laranja e rosa do passeio. Uma saraivada de balas passa por cima das nossas cabeças. Passado um bocado, o Boggs manda-nos avançar. A crescida detém-nos antes de nos podermos levantar, porque precisa de alguns grandes planos. Revezamo-nos a representar as nossas reações, caindo para o chão, fazendo caretas, atirando-nos para recantos. Sabemos que aquilo devia ser um trabalho sério, mas parece-nos tudo um tanto ridículo. Sobretudo quando descobrimos que eu não sou o pior ator do pelotão, nem por sombras. Estamos todos a rir-nos tanto com o esforço do Mitchell para transmitir a sua ideia de desespero, que implica ranger os dentes e dilatar as narinas, que o Boggs tem de nos repreender. Controlem-se, 451, diz ele com firmeza, mas consigo vê-lo a reprimir um sorriso enquanto estuda o casulo seguinte, posicionando o rolo para encontrar a melhor luz no ar cheio de fumo. Ainda de frente para nós, quando o seu pé esquerdo recua para a laje cor de laranja, ativando a bomba que lhe despedaça as pernas.